Se eu quiser falar com Deus, tem que rezar. Ter a alma e o corpo nus. É forte isso, viu? Se você quiser falar com Deus, tem que se desnudar diante de Deus. Escute o que foi deixado na plataforma. Meu nome é Vanilza e eu falo da cidade de Limeira pela Rádio Magnífica FM. Quero agradecer a Deus pela graça recebida na novena de São José. Tenho um filho de 15 anos, ele estuda em uma escola que encaminha menor aprendiz ao seu primeiro emprego. Ele foi em uma entrevista e não conseguiu um emprego, e isso deixou ele muito desanimado. Muitas vezes em seus momentos de rebeldia, de adolescente, ele dizia que não iria mais estudar. Foi quando começou a novena de São José. Eu escrevi em um papel: São José, peço a vossa intercessão a Deus pela vida profissional do meu filho, para que ele seja indicado em uma outra empresa. Eu confio que vou conseguir a graça nessa novena e vou ligar na plataforma dando meu testemunho. Padre, o senhor dizia, não desanime perante os nãos já recebidos. E isso me fez confiar que a graça já estava a caminho. No dia 23 de abril, disse ao meu filho, vamos hoje fazer a sua carteira de trabalho, porque você vai ser chamado, eu tenho fé. Fizemos a carteira e todos os dias eu colocava na frente do rádio na hora da bênção. Assim que terminou a novena, meu filho foi indicado a uma outra empresa. Passou na entrevista e hoje, padre, 24 de maio, foi o seu primeiro dia de trabalho. Depois de um mês que terminou a novena, o meu filho já começou a trabalhar. Obrigada, meu Deus, pela graça recebida. Obrigada, São José, pai adotivo de Jesus, por ter sido pai adotivo do meu filho nesta hora. Obrigada, padre Reginaldo Manzotti, por esse programa que é uma bênção em nossa vida. Obrigada a você, filha. Que mais pessoas façam o mesmo. Nesta hora da misericórdia, nesta hora bendita. Vamos lá, filho e filha. Juntos. Bíblia aberta. Cartilha de oração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Vai ao mais íntimo de nossos corações. Aleluia. O texto de hoje, Mateus 17, 22 a 27. Mateus 17, 22 a 27. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Atravessando a Galileia, Jesus disse aos discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Mas no terceiro dia ressuscitará. E os discípulos ficaram extremamente tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobraram o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, o que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas para não escandalizar essa gente, vai até o mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda valendo duas vezes o imposto. Paga e entrega a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus fala da provação que irão passar em Jerusalém. Em Cafarnaum, Pedro é questionado sobre o pagamento de imposto do templo de Jerusalém. Depois da destruição do templo, os romanos passaram a cobrá-lo para o templo de Júpiter em Roma. Pedro afirma a submissão de Jesus a este pagamento. Jesus esclarece Pedro: os reis e os poderosos criam impostos que oneram o povo para sustentar suas elites. Não é assim com os filhos do céu. Contudo, Jesus, neste momento, para não escandalizar, consente ao pagamento. o episódio simbólico, que os discípulos contam com a providência de Deus e mesmo sob jugo do poder exercem a liberdade. Senhor, dai-nos esta liberdade. Senhor, dai-nos esse discernimento de que necessitamos. Lembremos, meus irmãos, aquilo que nos têm dito os bispos, a CNBB, estarmos sempre apoiando a favor da vida. Somente a favor de Deus. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez o amor. Somos de Deus. E isto é fundamental. Somos de Deus. Isso faz a diferença na nossa vida. E a serpente que expulsou mais de 1 milhão do paraíso. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez você. Foi Deus quem fez o amor. Foi Deus quem fez o amor. Fez nascer a eternidade no momento de carinho. Dai a César o que é de César. Dai a Deus o que é de Deus. Eu e você somos de Deus. Tudo pertence a Deus. Foi Deus quem fez você. Foi Deus. Foi Deus quem fez o amor. Foi Deus quem fez a natureza. Foi Deus quem fez as coisas maravilhosas do mundo. Que sopra os teus cabelos. Foi Deus quem fez o orvalho, que molha o teu olhar, teu olhar. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, abençoai e santificai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai e santificai os teus filhos e filhas, aqueles que mais precisam. Abençoai e santificai nesta hora da misericórdia aqueles que se recomendam às nossas orações. Vamos juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã.